640, perfil da Euleda BDF. 640, Leda, da Euleda BDF, web 6741. Autoriza voar direto da Elda presente? Estabilizado, voo 754. Mete 1754, torre 118.6. 18.6, boa. Liberação já visual com helicóptero a 510. Negativo visual com helicóptero. Mike Golf Mike, tá visual com Cessna 150, se aproximando para o final do ano 7. Afirmo, tá passando meu através agora. Salvador, boa tarde, Golf 754. Está estabilizado o ILS, pré-baixado travado. Índia na Vomeraça, faça um 360 pela direita, curto pela direita, já pode interceptar na final do ano 7 e atento ao helicóptero que está próximo à final do ano 7. Gente, Índia na Vomeraça, realizando 360 pela direita, reintercepta o ano 7, atento ao tráfego do helicóptero, Índia na Vomeraça. Azul 4076 no Solos 44, libera direito, chama 121-9. 219, boa. 076, livrou na sua escuta. Azul 4076, tá ser autorizado Alfa e Índia, o gate é o número 3. Ok, Alfa e Índia, gate 3, Azul 4076. O Índia November Alpha reintercepta a 1-7. Gente, Índia November Alpha, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. O altímetro agora é 904. Aproxima e aguarda a autorização, Índia November, Índia November Alpha. Michael Spack está presente, pode acender para mim o teste por 2 minutos? Afirmativo, agora pode Michael Spack, repórter atingindo. Mike. Controle Salvador, se é Bravo Eco, passando Paripe. Bravo Eco, na proa da Alta Tora, tráfego sobre Ivan Piripiri, informação 500 pés, na Robson 44. Paciente, vai voar na proa da Alta Tora, se é Bravo Eco. Portanto, 360 descida até 3.000 pés, QNH 10 no 4. 3.014, 3.660. Juliette Tango Zulu, controle. Escuta, Juliette Tango Zulu. Centro Recife 12545, secundário 12685. 12545, 2685, obrigado, até o retorno. Pouso autorizado, pista no 7, vento no 60 graus, 8 nós. Pouso autorizado, para de November Alpha. Quatro no solo 47, libera direita, chame 1 no 21 na décima 9. Viva direita, 219, grave, voa na 7-4. Vitor Juliette. ...2733, sem livre cruzamento da pista 1-0-2-8, reposte na Delta. Bravo Eco, visual com campo? Termo. Ó, horas, 4 milhas. Pés 34. O Bravo Eco informa que a transmissão está saindo intercortada. Gente, ótica Bravo Eco informa o tráfego 12 horas a 4 milhas. Está mantendo 1000 pés, é um Robson 44. Gente, ótica Bravo Eco. Oi, Salvador, Salvador, 141 da Gol, 190 para 1,60. Robson 41, aguarde, TAM 3660, 10 para 2000 pés, livre LS, reposto estabilizado 3660. Pode estabilizar na LF 3660. O 941, na sua identificação, desce ao 070, chegada a Mari. 070 na Mari, Gol 194. Oscar Bravo Eco, Torre 118, decimal 6. 118, 6, Bravo Eco. Matango, Oscar Bravo Eco. Índia November Alpha, agilizando o backtrack, reporte pista livre, sol 948. 267. Aproximação, aguardando autorização de pouso, 917. Sendo aproximação, aguardando autorização, Bravo Eco. 0. TAM 3144, desce ao nível 050. 050, 3144. Copter Robson 44. Para o táxi, eu passaria de 230, POB 34, estamos com 2 horas e 40, alterna Salvador. Eu também já está aproximando para parte 5. Gente, só está na final da 17, o Cebral vai completando a aproximação. Juliette Bravo Delta. 3-0, está autorizado pelo pátio, Juliette e Alfa, e no ponto de espera da ano 0, chame a torre em 118.6, e o ajuste é ano 0 no 4. Juliette, Alfa, e no ponto de espera vai chamar a torre, 118.6, 322, o gol no 754, observe a saída do Embraer 145, da Passareiros, e após está autorizado o gate meia dúzia. Após o 145 da Passareza, ingressa por meia dúzia, zona 750. Controle de Salvador, é o gol 600, atingindo o nível 70, informação 90. Sete no 600, desce ao nível 090, chegada a Mari. Reduz para 250 nós. Chegada a Mari, autorizada até 090, reduzindo 250 nós. Gol 600. Após Dael, Leda. Após Leda, DCT, Bridge. Em Bridge, intercepção UP Zulu, 16. O controle 119, decimal 8. E o transponder é o 5025. 7, comando 340, com fins, decolando da 10, curva direita, perfil da El Leda, pós Leda voa Bridge, pós Bridge intercepta UP Zulu, 16. Controle 119, decimal 8, transponder 5025. Correto, chame pronto na remota, o 35267. 7, mano. Paração, curva à direita na proa 050. Direita 050, qual é o limite? Será 2 minutos nessa proa, o Juliette Bravo Delta. Confirmando 2 minutos nessa proa, Juliette Bravo Delta. Na final? Mais 2 da TAM, após o mesmo ali, mantém a captura no zero. Gente, está assinando a frequência livre, se o solo for 5-2, vai ficar bravo. Só tua informação? Então prossiga. Nós 4 informação de tráfego agora, 3 horas. 5 milhas no rumo nordeste, cruzando 070, em descida ao 060, tipo é um Charlie 402. Ok, gente, eu vou no 941.

30, autoriza voar direto EVAL? O Gol no 697, descendo 080, Bonf. Passarido 2230, confirme. É, autoriza voar direto EVAL? Inicialmente curvando para Gole 2230. Ok, direto Gole 2230. Vai atingir 4000, Juliette para Bravo. Juliette, pede para. Zero. Pés, autorizar 2 mil pés, Juliette Bravo Delta. Para 2 mil, Bravo Delta. Papá Romeu, papá Mike, Juliette Romeu. No 600, confirme de cada. 200 mais. 200, sente. O Gol no 600, reduz para 1,80 nós. 1,80. Mike Juliette Romeu, controle, prossiga. Sobre periferi para o retorno, mantém 500 pés. Roda rotatória, Mike Juliette Romeu. Rotatória, Romeu. O 5728 está autorizado para Recife, o nível 330. Via pelo 58, decola da 1-0, curva à esquerda, subida Cuca, transição Caju, o controle 1-9-8, acione 5037. Autorizado, Recife 330, pelo 58, decola 10, curva à esquerda, Cuca, Caju 19-8, o controle 5037, transponde o F-728. Correto, chame o front, no gate 5. 728. Obrigado, boa tarde. 010 para 4 mil pés. 4 mil com 1.500, eu vou 600. 1-0 no 4. 1.014. É, só um minuto, cópia, o azul 4089. Alô, Salvador, tá 3144, liberando a sua escuta, bom ou boa tarde? Boa tarde, dando 3144, táxi lento via Alfa. E mantém a posição antes da Juliette. Seu portão é o 04, o previsto, porém encontra-se ocupado, ok? Aguarde a definição de um novo portão através da companhia e infraero. 731144. Azul 4089, cópia. Como é que eu prossiga? Autorizado, Vitória. O nível 360, via Peruísque 50. Decola da 10. Curva à direita, subida da El. Pós da Leda, pós Leda DCT Bidev, para interceptar Aerovia, controle 1,9,8, acione 5034. Decolou, decola, autorizado com comando 360. Decola com curva direita, saindo da El. Da El a gente voa Leda, Leda a gente voa Bidev e intercepta o eixo da Aerovia. Controle de saída 198, transposição 5034. Azul 4089. O azul 4089, só confirmando a posição após Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Eco, Vitor. É Bidev, ok. Azul 4089. Ok, tá correto o cotejamento, chame pronto no gate 3. Para ponte de acionamento no gate 5, Web 5728. 4089, obrigado. Ok, Web 5728 está pronto ao pushback? Afirmo. Gente, aguarde só um instante para iniciar o pushback. Na sua escuta, aguardando. Está 3144, prossiga em frente, na segunda, à esquerda, via Índia. O gate é o 01, 3144. Via Índia para o 01, obrigado, uma boa tarde, 3144. Salvador, gol 1754, informação November, posição 06. 7, gol no 754, mantém escute agora de cópia, faz Campina Grande. Aguarda, gol no 754. Gente, o Mike Fofo Trote Oscar, táxi pelo pátio principal, até o pátio 3, agilize o táxi. O Web... 5728. Temos um. Temos um bandeirante que está cruzando o pátio e vai prosseguir para o pátio 3. Coordene com a equipe de escola. Assim que o bandeirante deixar o seu eixo de pushback livre, inicie em coordenação com a mesma e chame o táxi posteriormente. Gente, após o bandeirante já visual com ele livrar aqui a nossa posição do pushback, a gente inicia e chama o ataque. 5728. Juliette Bravo Delta, aguarde pista livre, altímetro 104. Gente, aguardando pista livre, Juliette Bravo. .304, 3.000 pés. 3.000 pés, 3.204. Segundo 754 autorizado Campina Grande, o nível 390, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Fuca, transição Zimpar, para interceptar o Pesulu 1-0 e prosseguir até Neuma, e após Neuma DCT Campina Grande. Controle 119 decimal 8, acione 5052. 4, chame 121 decimal 9 a livrar. A livrar 219, obrigado, bom dia. Tá 4 mil pés, QNH 1014. 4.014, gol 924. O gol no 697 reduz para 209. 200, gol no 697. O TAN 3566, 2309. 200. Correto, chame pronto no gate 612. Solo, gol 1941, livrou. Gente, Guarambi, o Avatar 4862, só um instante, cópia. Solo, gol 1941, livrou. Perdão, Mike Juliette Romeu, tá 2 milhas pra pouso aqui, cara. Certo, Romeu. Pouso autorizado, aposta a solo contrário da bata. Firmo, camarão. Estado Guanambi, 1 centena, via Whisky 4-2, decola da 1-0, curva à esquerda, subida Momo, transição Vatap, o controle 1-9, decimal 8, e acione 5065. Correto, cotejamento, está livre o acionamento e reporte para o táxi. O 672 ano está pronto para o pushback? Pushback, autorizado, chame táxi. O 924 descida 2.000 pés. QNH 1014. 2000, 1024, gol 1924. 1-4-9, 2 horas e 51, alternando Salvador. Gente, o 5728 da web, táxi à direita, via Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 1-8 decimal, 6, o ajuste 1-0-4. 1014, táxi autorizado, Juliette Alfa, no ponto de espera da torre 286, web 5728. Ok, com 1014, livre pouso, pista 1-0, gol 600. 9-9-4. Bravo Delta, na escuta do sol. Para 1-8-0-9. 80997. Alfa, vai prosseguir para o 45. 04, torre, 118, decimal 6. Obrigado, até decolar. 24 descendo para 2.000 pés, livre LS, reposto estabilizado. Livre LS, reposto estabilizado, gol 924. Aqui em frente, via Alfa Juliette, o gate é o 07. Ok, frente Juliette 07, ok, eu vou 1941. Índia Juliette, cópia. Autorizado, Cairo Lorenzo, mil pés, via corredores Axé e Caixa Prego, controle 19-8, a torre 18-6, decolando da 1-7, e o transponder é o padrão, 0-1-6-0. Metro 05 a bordo, correto cotejamento, chame a torre. Acionamento, ajuste agora no 0 no 4. E Torre Índia Juliette. E Torre Índia Juliette, acione, chame pro táxi. Boa tarde, tá 83804, tá Índia, passando Índia Serra, aqui rebaixado. 00 no solo 09, libere a direita e chame 121 na decimal 9, solo. 21 na decimal 9, obrigado. Tá? 3804, vento 1,40 graus, 10 nós, ajuste 1,014, pistão no zero, livre pouso autorizado. Livre pouso no zero, tá 3804. Pega acionamento, remoto no 5267. Só um minutinho, a aeronave da Gol tá partindo agora no 07. Assim que a aeronave bloquear no gate, está livre. Puxar a sinal na remota e chame posterior táxi. E o melhor, na presente, considere-se autorizado, chame táxi. 35267. Autorizado depois de estacionamento, chamar a táxi. Voo 697, 2 mil pés. 2 mil pés, 697. E decola de imediato assim que autorizada? Afirmo. Após o Airbus da Tana curta final, ali mantém a cabeceira no jato. Ali mantém, após o Airbus na curta, 5728. 18,6. 8,6 já. 3 mil pés, QNH 1014 e 566. O voo 697 livre LS é posto estabilizado. Pode estar estabilizado, mandar 97. O TAN 3566 reduz para 1990 nós. Reduzindo o TAN 3566, por gentileza, ajuste. Cliente, o 6721, táxi à direita, via Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre. Teste 18, decimal 612, o ajuste é 614. Direita 219, tá 3804. Juliette, a posse alinhada e pronto, cabeceira na 7. Flag Jet 5728, vento 1,40 graus, 7 nós, autorizado decolar, pista no 0. Iniciando decolagem no 0, 5728. Livrando-se o escudo. 3804, boa tarde, táxi em frente, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, tá 3804. O voo no 600, autorizado gate 2, tá livre o ingresso na critério. Afirmativo, 22, está livre ingresso, 600. E o Adjac vem até 2 horas para ficar pronto. Gente, mantém o Adjac. Estabilizado no 697. Sente o número 97, 2118-6, com pouso. 18-6, o número 97. 4, 3 horas e 15, vitória.